jeito que eu vou ter que te arrancar do meu peito. Calcinha preta! Por amor, a gente deixa o corpo fica à beira de um abismo, sozinha, sem saber como voltar. Por amor, já fiz de tudo pra não magoar você. Eu esqueci da minha entrar por essa porta pra me fazer chorar.